Cretino 71, além da cola, pistão 0130, grau 069. Tá, 3597, complete final ILS, chama Tô Rio no 8 decimal meio. 18 meio, pode. Gol no 605, desça para 2000 pés, ajuste no 0, no 3, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2000, reporta não, 605. Reporta trem checado, tá 35 no 7. Embaixo trabalho. Autorizado pouso, custo no 0, vem 130, grau 08 no 8. Tá 35 no 7. 35 no 7. 3171, no decloso no 1, controle 19, decimal 35. 1935, bom dia, 3171. Controle Salvador, TAM 3171, vai passar 2000, Dael Leda, bom dia. TAM 3171, bom dia, contato radar na decolagem, vou para nível de voo 340, saída Dael. Positivo, possibilidade de voar Dael hoje? TAM 3171, direto Leda. Leda, obrigado. Jetinho 6749, tá com 127 a bordo, 3 horas e 56, antena com 6749, tá autorizado, parte 1 no Índia, Alfa, ponto 0 da 1 0, última torre, 1186, altímetro 1 0 no 3. Tem equipagem oficial, ponto 0, 1286, 1 0 no 3, objeto 6749, obrigado, bom dia. Bom dia. Uno 3325, secundária 1251. Afirmo, Uno 3325, secundária 1251, objeto 589. Muito bom dia, eu vou 804. 1804, bom dia para a cópia 118, se for 62, fugindo 121, décima 9. 804, falando da cópia? Opa, 804, galeão autorizado, 360, Bianca Zulu 10. Decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael, letra Bridge. Controle 11935, transponder 5151. LS da 10. Número 05, reporta externo, trem checado. Afirmando, é 5151, transponder. Afirmativo, chama pra posicionar. TAM 3153, desça para 2000 pés, ajuste no 03, autorizado DLS, reporte estabilizado. 2013, reportaremos. Estabilizado. TAM 3507. 3507, solo 15, solo 219. 219. FGF 6749, bom dia, manter o ponto de espera, aguarda a aeronave nacional, após autorizado, alinhar e manter, parceiro no zero. Gente, vai aguardar para você, após aeronave, vai aguardar para você. Voo no 605, 120 graus, 059, autorizado, pouso, pista no zero. Autorizado a 10, baixa checada, 605, confirmado o base do papi. Agora no máximo. Obrigado. Bom dia, eu vou com 069, autorização 069, que está bom. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 360, via Upper Zulu 16, pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 119.35, transponder 5157. Azul 4067, que eu esteja mais correto, estamos prontos para acionamento. TAM 3597, autorizado a ingressar na Juliette, posição 07. Autorizado na Juliette, para 07, para 07. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Confirme para o sol. Gol no 71. Está bom. Prossiga gol no 715. Está 3171, nós temos a 3171, 3325, secundária 1251. No 219. Gol 1605, livrar direito na escuta. Gol 1605, autorizado a ingressar na Alfa Juliette, posição 03. Alfa e Juliette para 03, zona 605. Gol 804, aguardo o sonamento. O objeto 5808, confirma estimado para pushback sonamento. Eu vou chamar ela de volta, com bagagem. Quando pronto, o objeto 5808. Bom, no 804, livre a sonata, pronto para táxi. No 18, decimal meia. Confirme. Tan 3153, continue aproximação. Cheque 3 de pouso, aguarde pista livre. Para autorização, chame solo 1219. Autorizado, pouso, pista 10, vento 120 graus, 069. Livre pouso 10, 3. Web 6749, decolar 221, chame controle frequência 11935. Geral 35, Web 6749. Web 6749, decolado 1600 na ABO. Web 6749, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340, saída A. 340 na Arbor, quando possível, direto Arbor. Jet 6740, direto Arbor. 749, Arbor. Ou 1607, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Alpes Zulu 21, pistão no zero, curva direita, saída Arbor, Elefa, controle 119, decimal 35, responda 51161. Gol 1607, saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa. Arbor, Elefa. Gol 1607, siga o desenho correto, estamos para acionamento. Solo, gol 1804 para o táxi. 79 agora, o caminho 0324, alterna para o táxi. O 1804, autorizado táxi via Índia, ponto espera da pista 10, chame torre 1118, decimal 6, ajude altímetro 10, 14. Autorizado táxi até o ponto espera via Índia, ponto espera torre 18, 10, 14, ajude com 1804. BR-5808, é o solo. 5808. BR-5808, confirme a saída que paga. Arbor, direto ao pista, pode estar. 9508, correção, a série será Arbor Elefa. Arbor Elefa, 508. Pushback na 10508. 3157, livrou na sua escuta. 53, autorizado a ingressar na Alfa, repórter do Juliet. Alfa, cidade 10. Solo é o MZ-5808. Siga o MZ-5808. Pode ser que é o MZ-5808, liga o sinal, campeão para ataque. Uno 804, autorizado. Alinhar e manter. Uno 804, autorizado a decolagem, pista 10, vento 120 graus, 069. TAM 3153, mantenha a posição. Mantenha a posição, TAM 3153. É Web 508, é o solo? 508. É, por gentileza, é a faixa aeronave de modo a ingressar um R2 no portão 9, ok? Efetue pushback de modo a ingressar um R2 no 9, ok? Afirmativo, 508. 3, autorizado táxi pela Juliette, portão 09. Juliette 09, 3153. Uno 804, decolar 227, chame controle de frequência 11935. 1935, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 8, bom dia, Gol 804, da El Leda, passando 2300. Gol no 804, bom dia. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, gol no 804. Pistão 09, autorizado táxi, via Índia, ponto espera da pistão no 0, chame torre 118, decimal 6. Faz o decímetro no 0, no 4. Comei 14, após o traço de ingressar, o 74 na Índia, lado 26. Obrigado por tomar 52. Dif 1 260. Tony Azero, posição 1 para puxa acionamento. Azul 4069, após o Boeing que vai para sua calda, autorizado a iniciar acionamento, tem contra ataque. Volta passada, autorizado, 240. Salvador, muito bom dia, 5808. Web 5808, autorizado a linha de decolar, pistão 0, vento 10 graus, 05 nós. A linha de decolar, nova 5808. 514, informe o nível e a rosa que pistão vai sair. Controle igual no 804? Prossiga. Pode vá, Bridge? Aguarde. Solo, gol. 1607, portão 5607, tá? Gol 1607, livre acionar, tranquilo para ataque. Livre, chama ataque, 1607. Trip 5514, tenho pré-autorizado, nível de voo 190. Ok. Trip 5514, vamos para a cópia? Yeah. Trip 5514, autorizado, Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Pista 10, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, transponder 5175. Autorizado 190 Aracaju, via Golf 677, decolando 10, vira curva esquerda, Puca, transição Caju, controle 1193, 5175 do transponder, o Trip 5514. Trip 5514, cotejamento correto, sendo pronto para acionamento. Controle, bom dia, Webjet 5808. Webjet 5808, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída Arbor. Arbor, transição Alefa, Web 5808. Gol no 804, chame Recife 13325, secundária 1251. Recife 3325, 251, no gol no 804, bom dia. Controle 119-35, gol 1715. Controle 119-35, gol 1715, sendo pronto para acionamento. Solo azul 4069 para o ataque, a bordo 120, autonomia 3 horas e 25, antena Ribeirão. Azul 4069, autorizado o táxi, vem ainda, com espera da pista 10, chame de torre 118, decimal 6, caso de decímetro 10, 14. Autorizado o táxi, ponto de espera, da 10, via Índia, o azul 0, 14, torre 118, decimal 6, azul 4069. bom dia, Azul 4069, ponto 0 no 0, pronto. 0069, autorizado, alinha aí, decolar, pista 10, vento 120 graus, 069. Autorizado, decolagem no 0, Azul 4069. Azul 4069, decolado, 237, no controle, 11935. 76 agora. Espera da pista 10, chame torre 118, decimal 6. Arjo de decímetro no 014. É, o segundo ataque, então, ponto espera via Inter. E ponto espera 386, a gente 14. Índia November Alpha, informa pessoas a bordo e tempo estimado de voo. November Alpha autorizado, Salvador, Salvador, a mil pés, com TGL em Veracruz, pistão 17, curva direita, corredor Axé, controle 119, decimal 35, transponda 0171.